vejo as marcas da guerra, do contraste da face, dos guerreiros que renascem. É tanta dificuldade, desilusão, mas sem em Deus, irmão, se mantém firmão pra assistir a derrota dos sábios. Incrédulos, a queda do Deus desse século. Insensato, a queda das muralhas que resiste. Do medo, do silêncio, da injustiça, do sofrimento. Por quanto tempo suportará a cólera a desantar? Te dará outra face pros idólatras. Cuspi, engoli a seco, desprezo dos porcos que conduzem cativos presos. Ilesos saem mortos, contam os corpos. Segue o rastro de sangue dos céus. A falange se prepara pra descer. A terra irá se abalar como no dilúvio, a injustiça e a covardia vestirão nu com a vitória dos justos. Injustos tremem só de saber o que eu sei. O inferno treme, sou a trombeta e o império da besta cai. Sei que a verdade aos porcos dói demais, machuca como uma lança cravada no peito dos guerreiros. Mas só lamento, a verdade é como um projeto no novo tempo. A falta de conhecimento não cicatriza, quebra as correntes das trevas viva. Os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. No cemitério mais uma triste senhora chora. Vê seu filho descer, foi embora. Em alguns momentos, lembrança, sofrimento, pensamento de guerra no vento gerado. Vem os fatos, o inimigo prepara poder, armas na munição marcada. Mais uma vida escassa, erros, método encalhado. Mais um irmão enterrado, sem chance, sem piedade. Com o trabalho de levar na mira, tudo se complica. Atitude, semelhança de uma bala perdida. Preconceito, nada definido. Sai daqui, viver com Cristo, pobre e rico. Se acaba o que fazer, se ninguém não nos dá ouvido. Que diferença faz de um homem pro menino? Se ambas as mãos existe um gatilho. Olhares confusos, brincar de crente se torna sujo. Por aqui muito se lambuza, o inimigo veio destruir. O fracasso acontece quando a mente pensa em desistir. Consequências da vida me alcançaram sim. Quem não sabe, mães e mães continuam implorando. Justiça é menos que um sonho, é terrível ver pai adulterando. Lúcifer continua enganando. Prostituição, muita grana, o álcool, um pouco de fama. Madame ri, vou ver seu filho curtir. Minha gente é triste por não ter pra onde ir. O mano avança, consciente não uma criança. O noivo está à porta, monstro anuncia a sua volta. Sua volta, sua volta. Tem que ser verdadeiro, Atos 2.38. Arrependei-vos, contra ilusão. Oferece Cristo, mas não oferece perdão. Hipócritas, falsos jamais serão verdadeiros. Com apostasia onde estou, este é o século da mentira e da dor. O pregador, provérbio X, está na arca, na paz. Jesus Cristo é muito mais, mais. Os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. Os justos viverão pela fé. Contagem numérica, somas o somado na guerra, envolvido na ideia ou rap. Firme estratégia, ligado na terra, ligado no céu. O Deus de NX é o mesmo Deus de Otiniel. Pelo poder, mesmo poder, sou mais um homem. Na fé naquele que crê, quando estou fraco, estou forte em Cristo. O mesmo Cristo firmado na história, A e D ponto C. Vivo, vivo, vivo, Cristo de glória, Cristo de glória, Cristo de glória. Jesus de Nazaré, mas eu sou de Guarulhos. Na firmeza de moleque, com uma meta e uma certeza que quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Eu quero e creio em Deus. O inimigo enganou a parte de mano meu, oferecendo dinheiro e pop e fama. Uma linda mulher em cima da cama. A Deus não se compra, também não se engana. Tem joio no trigo, tem trigo no joio. Tem mano na rua, gritando socorro. A prova de Deus é dentro do fogo, a palha incendeia, só fica o ouro. Sou um soldado dos céus, que luto no morro. Cai o pano, a luz se acende, a multidão se levanta e aplaude o nome, que é sobre todo o nome. Não vejo o vento, nem o pensamento, mas tenho a certeza que Deus tá me vendo. Que Deus tá me vendo.